Dribbling! Right, dribbling! Você não sabe tocar nada. Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei. Bem na hora que eu estava prestes a chegar na linha de chegada para conquistar. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei, eu chorei, pensei até em desistir. Quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, ele me diz, filho, estou aqui. Não vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Uma hora e outra vez, busque outra vez. Tente só mais uma vez. Mais uma vez. Bem na minha vez, só Deus sabe quantas vezes eu busquei, mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. E eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Deus falhará, Deus cuidará. Semeie os bons frutos e colherá. Vitória, glória, vindas do céu. Não mancha as vestes. Quando eu calo, ele me fala pra eu prosseguir. Se desanima, ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue entender. Ore outra vez, busque outra vez. Tente só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Com você. Que graça é uma luz da maneira que você é impossível. Porque é